Quantas vezes você começou do zero? Do zero. A vida veio e derrubou seu castelo. Hã? Não tô querendo diminuir sua dor, mas não. Olhe pra trás, veja o que já passou. A gente é forte, cê sabe, né? Resiliência. Levantar de novo faz parte da essência. Olhar pra frente, encarar de frente. A gente enxuga o rosto e tenta novamente. Vida que segue, nós nos reinventamos. Ferida seca enquanto nós caminhamos. Se mais um dia amanheceu, ainda não é o fim. Bons dias se constroem assim. De fé em fé, fi, lutas e glórias. Nem todo mundo conhece sua trajetória, mas no espelho você sabe quem vê e quem escreve a sua história antes mesmo de você nascer. Senhor que voltou a estudar, tem 60 anos e diz que vai se formar. Alguém que não se importou com o termo cadeirante, virou atleta e tem troféu na estante. Uma mãe que perdeu seu filho, mas faz campanha pra salvar outros filhos. A mina que não viu o aborto como opção, hoje tem nos braços seu amor, se chama João. A vida se refaz, se molda, se contrai. E o que passou é tempo que não volta mais. Num futuro próximo, você vai sorrir. Cansaço não é sinônimo de desistir. Dá uma pausa, respira, enche o pulmão de vida. Erga a cabeça que a batalha não tá ganha ainda. Mas só de estar aqui já vale o choro e o suor. Nossa missão, fazer o mundo melhor. A vida não se vive no mesmo lugar. Tem que movimentar, movimentar.